Boa tarde, Carlos. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate da sexta-feira. Hoje temos como tema cidadania participativa. O tema será apresentado pelo senhor Pedro Caião, que eu conheço melhor do Miguel, e o senhor Miguel Seabra. José Sebastião. José Sebastião, que são do Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades. Então, inicialmente fará uma pequena introdução à volta deste movimento e depois entrar para o tema sobre cidadania participativa. Okay. Obrigado, antes de mais, por terem aceito o convite e sejam bem-vindos ao nosso espaço. Muito obrigado. Posso falar? Okay. Okay. Pois é, prezados, boa tarde a todos. Okay. Sou José Sebastião, mais uma vez, sou coordenador do Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades. Agradecemos em primeira mão o convite feito pelo programa de debate de sexta-feira, debate livre. Portanto, dizer que o Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades, uma associação da sociedade civil, que é constituída, portanto, por um grupo de jovens universitários a distrito, Faculdade de Direito da Universidade de Agostinho. Também constituída por ativistas dos direitos humanos e aberto para os interessados. O Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades, no âmbito do fomento da justiça em Angola, na consolidação da democracia no país, propuseram-se a promover e divulgar os vários diplomas legais promulgados pelo Poder Legislativo e executivo, que no entanto merecem debates e esclarecimentos especializados. O nosso surgimento no mercado jurídico visa dar resposta a vários problemas sociais que as comunidades enfrentam, sobretudo no período das discussões ou publicação de um instrumento jurídico cujos maiores beneficiários são as populações. Pretendemos, com o auxílio de juristas e outros tecnocratas, advogar em toda a sua dimensão os problemas que afligem a sociedade no âmbito jurídico. Contudo, o projeto também mobiliza ativistas dos direitos humanos para junto acudirmos nossas populações. Por esse nobre motivo, somos apologistas que as leis devem conviver com as pessoas de maneiras a saberem os seus direitos e deveres. Se assim for, teremos uma sociedade informada e pronta para contribuir com discernimento e autoconsciência. Bem, na verdade, a ideia de criar o Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades surge exatamente no âmbito da experiência que os membros fundadores tiveram a quando da participação no estágio comunitário que se realizou, que participamos, no caso, em 2013. Então, nós fomos estagiários. Depois do estágio, nós criamos, em função da experiência que vimos no campo, em função da percepção que tivemos em relação às comunidades a qual nós convivemos durante o tempo que nós participamos no campo, sobretudo a nível da falta de conhecimento ligado a matérias jurídicas. Os problemas de violações grosseiras dos seus direitos. Portanto, isto tudo chocou-nos e mobilizou-nos a criar esta associação. Portanto, o estágio comunitário teve um grande impacto também para a criação dessa própria associação. Portanto, o movimento ainda está em fase de consolidação, melhor, está em fase ainda embrionária, né? Tem apenas um ano e meio, se calhar, desde 2013. Portanto, estamos através dos nossos parceiros, a tentar procurar mais espaços para acudir à situação, sobretudo das pessoas das áreas periurbanas, das áreas mais carenciadas, que não têm tanto acesso a nenhuma informação jurídica. Nós, como estudantes de direito, nós como já alguns juristas na nossa associação, achamos que se ficarmos no gabinete não vamos resolver problemas algum. Então temos que ir às comunidades, ver as situações, os problemas jurídicos que enfrentam e dar uma resposta atuante. Penso que, em termos de resumo, o que tinha para falar sobre a nossa associação. Já agora vou dar a palavra para o ilustre Pedro Cayombo, que é técnico da MAGC, Movimento de Assistência Jurídica às Comunidades, que vai abordar o tema, vai falar sobre a cidadania participativa. Portanto, ilustre Pedro, tem a palavra. Muito obrigado a todos. Primeiramente, como já fiz, agradeço o convite como foi formulado de estar aqui, porque das últimas vezes, acho que já estive aqui por 8 vezes, mas lá do outro lado, como participante no debate, e hoje, para mim é uma honra estar aqui enquanto o orador. Fui convidado para falar sobre o tema cidadania participativa. E para este nosso debate, a sexta-feira, trouxemos algum conhecimento que fomos buscar dos livros e tudo mais, para podermos então aqui partilhar com todos. Para começarmos este nosso tema, nós começamos primeiramente por fazer um questionamento sobre, afinal de contas, o que é a cidadania, para podermos então compreender o que é a cidadania participativa. Cidadania participativa é uma palavra que vem do latim, que quer dizer cidade, civitas, que quer dizer cidade, e que foi usada primeiramente na Roma Antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer dentro da sociedade romana. Existem diversas definições à volta do termo cidadania, mas todas as definições que existem, elas convergem nos aspectos principais, que são o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais estabelecidos na Constituição. Ou seja, existem vários autores que falam sobre cidadania, mas todos eles podem dar qualquer definição que quiserem, mas os aspectos principais não faltam nas definições diversas que esses autores apresentam. E geralmente, eles não falam nesses aspectos principais, e esses aspectos são sempre estabelecidos na Constituição dos países. Trazemos aqui hoje um autor que também debate muito sobre esse tema, que é Dalmo Dalari, que diz que cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. Para este autor, quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do seu grupo social. Então estamos a ver aí a importância que ele diz. Tem um outro autor brasileiro que eu posso dizer que gosto muito de ler, que é Reinaldo Dias, que traz uma outra abordagem a este tema, que ele diz, primeiro ele começa a conceituar a cidadania como sendo uma condição que pressupõe uma relação democrática entre o indivíduo e o poder. Para este autor, Reinaldo Dias, o indivíduo só se torna cidadão ao participar do exercício do poder, pois, segundo ele, quem só está submetido ao poder sem exercê-lo não é cidadão, e sim um súbdito. O exercício da cidadania, ele na verdade exige a existência de instituições que a possibilitem, porque para exercer a cidadania é preciso que existam instituições para que essa cidadania seja exercida. para que os próprios indivíduos possam participar do poder e na escolha dos seus, de quem vai exercer o poder. E geralmente essas instituições que são criadas para o exercício das cidadanias, elas vêm estabelecidas, como já fizemos referência, na Constituição do país, ou seja, naqueles países onde formalmente não exista uma Constituição escrita, ela vem naquela Constituição informal que eles têm, mas deve ser sempre estabelecida que instituições são essas. Vamos aqui falar, por exemplo, de um exercício de cidadania, mas isso vamos falar mais para frente, mas dando aqui já um exemplo, que é as eleições. Geralmente, quando fala-se de cidadania, muita gente pensa logo em eleições, porque muita gente que não tem muita informação pensa que as eleições são a única forma do cidadão participar, né, de exercer o seu direito de cidadania. Para que haja as eleições, existem instituições para que essas eleições aconteçam. Então, são essas instituições que estamos aqui a falar que devem ser criadas para que o cidadão possa exercer a sua cidadania. E segundo esse autor também, que vamos já referenciando, Reinaldo Dias, ele diz que exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações e lutar para que sejam colocados em prática. Exercer cidadania, ainda segundo o mesmo autor, é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. E ele ainda referencia que preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país. Ou seja, a escola é que deve ser o principal lugar onde as pessoas devem aprender a ser cidadão. É na escola onde nós vamos ter que ir buscar os subsídios principais para sermos cidadãos. Aquilo tudo que aprendemos na escola, não sujar o chão, varrer e tudo mais, são alguns princípios de cidadania, organizar a sala, que nós aprendemos já desde pequenos, que nos vão ajudar a depois exercer a nossa cidadania já nos outros níveis maiores, que depois que nós ainda vamos falar aqui. E depois de termos falado assim, de forma genérica, sobre cidadania, vem depois aí a outra questão. Mas, afinal de contas, o que é ser cidadão? Ser cidadão é ter direito à vida, ter direito à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ou seja, estamos aqui a falar que ser cidadão é estar no pleno gozo dos direitos e deveres fundamentais que são estabelecidos primeiramente pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e que depois são transportados para as constituições dos países. E esses direitos e liberdades fundamentais são exatamente esses. Direito à vida, que é o principal de todos. Direito à liberdade, direito à propriedade, direito à igualdade perante a lei e ter também os direitos civis. É também participar no destino da sociedade, ser cidadão, é participar do destino da sociedade, é votar, ser votado e ter os direitos políticos. Os direitos civis e os direitos políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, o que quer dizer que todos esses direitos devem estar conjugados, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Pois, porque os direitos sociais são aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva do país. O direito que aqui estamos a falar de quê? Quando estamos a falar dos direitos sociais, estamos a falar exatamente do direito à educação, direito ao trabalho justo, direito à saúde, direito à velhice tranquila e a tantos outros direitos que são inerentes ao cidadão. E então, como é que o cidadão faz para exercer a sua cidadania? Como é que nós devemos exercer a nossa cidadania? Conforme nós já viemos referenciando, a cidadania é a expressão concreta do exercício da democracia. Exercer a cidadania plena é ter os direitos civis, políticos e sociais. Isto expressa a igualdade dos indivíduos perante a lei, pertencendo a uma sociedade organizada. A cidadania, ou seja, o cidadão é o nosso exercício de cidadania, ele reveste naquela qualidade do cidadão poder exercer o conjunto de direitos e liberdades políticas, socioeconômicas do seu país, estando sujeito a deveres que lhe são impostos. Isto aqui é bom ter bem referenciado, porque muitas vezes, enquanto cidadãos, nós falamos sempre que temos os nossos direitos. Temos os nossos direitos, temos. Mas muitas vezes também esquecemos-nos dos nossos deveres. Porque temos os direitos, mas também devemos saber que temos deveres. Mas isso nós, mais à frente, vamos aprofundar quais são os direitos e quais são os deveres que cada cidadão tem dentro da sociedade. Fazendo assim um bocadinho de história, temos a dizer que a cidadania instaurou-se a partir do processo de lutas que culminaram na independência dos Estados Unidos da América e na Revolução Francesa. Esses são alguns daqueles eventos que podemos ter como referência do surgimento da cidadania, quando muitos dos cidadãos desses países que estamos aqui a falar viram que muitos direitos ainda não lhe eram garantidos, então eles fizeram uma luta até que esses direitos lhe foram garantidos. Olhando um pouco a história do próprio Robespierre, da Revolução Francesa na França, podemos verificar, mesmo podemos buscar aqui o exemplo da própria Inglaterra, que com o surgimento da Magna Carta, porque foi a partir da Magna Carta que muitos dos poderes do monarca começaram a ser limitados e o cidadão a nível da Inglaterra, o cidadão inglês começou a ter mais direitos dentro do seu próprio país, não apenas obedecendo tudo conforme o rei queria. Então, esses são alguns dos eventos que nós podemos buscar como marcos para o surgimento da cidadania. Falando agora sobre deveres do cidadão. O cidadão, dentro da sua sociedade, ele tem o dever de votar para escolher os governantes, cumprir as leis, educar e proteger os seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Estes são apenas alguns dos aspectos que nós podemos aqui referenciar como aqueles que são os deveres enquanto cidadão. Já quanto aos direitos, temos a referenciar que são aqueles todos que nós já fomos falando desde o início. O cidadão tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito à moradia, tem direito ao trabalho, tem o direito à providência social, tem direito ao lazer e a tantos outros direitos que, geralmente, conforme já dissemos, vêm estabelecidos na própria Constituição. O cidadão também, dentro daquilo que são os seus direitos, ele é livre de expressar aquilo que quer. Porque vamos aqui falar, por exemplo, estamos aqui a falar do direito de criação. Ou seja, o cidadão é livre de criar o que ele quer sem ser imposto por alguém. Mas sempre dentro daquele princípio, que é: a minha liberdade termina onde termina a liberdade do outro. Eu sou livre de criar, desde que não fira o outrem. Geralmente é desta forma que todos devemos agir. O cidadão também tem o direito de ter a sua fé. Ou seja, o cidadão é livre de escolher a que religião deverá pertencer, a que confissão religiosa deverá pertencer. Até porque, no caso angolano, a nossa Constituição estabelece que o cidadão, aliás, que o Estado angolano é um Estado laico. Então, cada cidadão escolhe a sua religião e é livre de exercê-la também, mas também sem prejudicar outros. Também, o cidadão também é livre de praticar a profissão que quiser. O cidadão também, ele deve trabalhar para que dentro do país haja paz, para que haja harmonia, isso tudo dentro daquilo que é que são os direitos e deveres do cidadão dentro do país. Agora, entrando um pouco já mesmo naquela questão que é a questão da participação do cidadão. Como é que o cidadão então participa? Começamos primeiro por dizer que a participação cidadã nós podemos chamar a qualquer tipo de ação que o cidadão exerce, ou seja, que um membro de uma sociedade exerce dentro da sua comunidade para se comprometer com a sua comunidade. E essa participação, ela se pode dar a vários níveis. A nível local, lá no bairro, a nível do município, a nível da escola, participando, e essas todas a nível do país, ou até pode se dar mesmo a nível internacional. Mas isso tudo dentro das regras. Ou seja, o cidadão, ele dentro da sua comunidade, ele pode participar na escolha de quem vai dirigir a comunidade, como também deve continuar a trabalhar para saber como é que o destino da sua comunidade está a ser conduzido. Porque ele, enquanto cidadão, precisa de saber também e fiscalizar quem ele votou para o exercício do poder dentro da sua comunidade. O cidadão também, ele deve participar na formação dos programas e decisões políticas e na avaliação, no apoio ou denúncia das situações e práticas governativas. Isto a todos os níveis, conforme nós já falamos, a nível local ou a nível mais abrangente. E podemos aqui agora, nós vamos agora falar sobre esses níveis de participação do cidadão. E nós vamos verificar que o cidadão participa principalmente, isso falando muito aqui do nosso caso angolano, geralmente muita gente pensa que o exercício da cidadania ele só acontece através do voto ou da filiação partidária. Porque muita gente pensa que são essas as únicas formas. Mas para além dessas, existem outras. Conforme eu estava a dizer, o seu exercício da cidadania ele é exercido através do voto e da filiação partidária e não só. Há muitas pessoas que pensam que as únicas formas de participação são através do voto por altura das eleições ou através da filiação partidária. Essas são formas organizadas e necessárias dentro de um país, mas não são as únicas, nem são as melhores para todos. O voto é um direito e um dever que todos os cidadãos têm, mas não a forma exclusiva e nem sequer a mais importante, já que só se exerce de tempo em tempo e a vida deve ser uma participação constante. No caso angolano, com a nova Constituição, o voto acontece de 5 em 5 anos agora, que quer dizer que eu, enquanto cidadão, não vou exercer a minha cidadania só de 2012, ficar em casa à espera de 2017 para voltar a exercer a cidadania. Ao contrário, eu devo é participar o tempo todo, e essa participação dá-se por intermédio das outras formas de participação da cidadania, que não só o voto ou a filiação partidária. Estamos aqui a falar, por exemplo, da participação das reuniões no meu bairro, participação em associações e em tantas outras atividades que, enquanto eu, enquanto cidadão, devo participar para que a minha cidadania seja exercida e para que o país também avance. Existem algumas condições para a participação de cidadão na comunidade. Existem várias, mas entre elas as mais importantes são o exercício de liberdades individuais. Ou seja, estamos aqui a falar, por exemplo, falamos há pouco, do direito à liberdade de associação, à igualdade política, à democracia. Isto é, as pessoas hoje sentem-se iguais em condições por políticas para participar livre e espontaneamente nos assuntos sociais, políticos, econômicos, culturais e religiosos do seu país e aspiram cada vez mais em democracia, pois uma eficiente participação só se consegue numa democracia. Conforme já referenciamos, que naqueles países onde há ditadura, o cidadão ele participa, mas geralmente com muitas limitações e com orientações para poder exercer a sua cidadania. Já assim, para podermos fechar, vamos agora aqui apresentar dois textos de dois autores muito importantes para a compreensão dessa abordagem que estamos aqui a falar, que são Platão e Bertolt Brecht. O primeiro está mais ligado às artes cênicas, porque ele é um dos maiores dramaturgos que existe, mas que também fala um pouco sobre a participação. Porque quando estamos a falar de participação, estamos intrinsecamente estamos a falar também da participação do cidadão na vida do país. E ao falar do cidadão na vida do país, estamos a falar do cidadão na vida política do país. E Bertolt Brecht traz-nos um texto em que fala sobre o analfabeto político. No seu texto, ele diz o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político, pois ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguer, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaios das empresas nacionais e multinacionais. Isto é o que diz Bertolt Brecht. Já Platão afirma que o seguinte: o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior a ti. Dito isto, muito obrigado pela atenção dispensada. Sim, antes de passarmos para as questões relativamente a abordagem do ilustre Pedro, gostaria de falar um pouquinho do projeto Lei na Comunidade, do projeto da associação, se me permite. Só chover. Estou mais à vontade. Pois é, o Movimento das Ciências Jurídicas às Comunidades tem vários projetos, mas nesse momento nós estamos a trabalhar com um projeto, Lei na Comunidade. Portanto, o projeto Lei na Comunidade tem os seguintes objetivos: fomentar os diplomas legais juntos das comunidades, criar no espírito das comunidades a cultura jurídica, sensibilizar os munícipes para a recusa ao recurso à violência, incutir hábitos de debates nos assuntos de interesse comunitário. Bem, as atividades que o movimento, que o projeto pretende realizar são, nomeadamente, as palestras, os debates. Também pretendemos realizar atividades de formação, formação na área dos direitos humanos em três módulos. Falar sobre os direitos. Primeiro módulo, vamos falar sobre os direitos económicos e sociais. Segundo módulo, vamos falar sobre direitos políticos. E o terceiro módulo, vamos falar sobre a cidadania participativa. Portanto, são essas atividades que o projeto Lei na Comunidade congrega. E a grande estratégia que o próprio projeto tem é de usarmos tudo, trabalharmos com os juristas já consagrados, no Pleno Jurídico Angolano, trabalhar com ativistas dos direitos humanos, estudantes de direitos, tanto envolver toda a comunidade para o sucesso do próprio projeto. Então, era essa a salva que queria dar para, em relação ao projeto ambicioso que o Movimento da Ciência Jurídica tem, que é o projeto Lei na Comunidade. Ok, obrigada. Obrigada, Pedro, pela pequena aula de história sobre a história da ciência política, não sei como é que eu vou enquadrar, o direito constitucional, e falar dessa temática da cidadania e cidadania participativa. O Pedro fez uma abordagem um pouco genérica, então eu tinha algum interesse em se calhar ouvir naquilo que é a prática, mais relativamente se calhar à África e Angola em particular. Qual é a sua percepção em relação a como é que eu posso dizer isso, em relação a esqueci a terminologia, não, sim, a questão da cidadania, mas em termos práticos, né, como se isso realmente tem sido feito, né, como é que é feita essa cidadania em África, como é que é feita essa cidadania em Angola. Temos as nossas teorias europeias, aí apresentaste aqui dois autores, mas em termos práticos, como é que se traduz essa cidadania, independentemente da teoria, para a África, para a Angola, que qual é a tua percepção? Não sei se fui direto. Tá bem, se bem compreendi, a colega Helga queria saber, no nosso caso angolano, Africano, no caso, geral, África. África, exatamente. Como é que a cidadania se tem... Como é que traduz essa cidadania em termos práticos? Eu acho que aqui um dos mecanismos que nós conhecemos é, em geral, que é quando, ao período de eleições, as pessoas têm que exercer o seu direito de voto e consequentemente, isso é uma atitude de cidadania, embora que muitos também não exercem o tal direito de voto. Existem outros exemplos, é o único, isso vislumbra o que é cidadania para a África, ou existem outras práticas que nós temos feito como cidadãos africanos? Geralmente, falando especificamente do nosso caso angolano, a cidadania ela tem sido exercida principalmente durante as eleições. Mas para além desta, já existem outra já existem também cidadãos a participarem, por exemplo, dos movimentos sociais, das associações. Falando, por exemplo, do nosso caso concreto, por exemplo, o MAIS-GC, este exercício que está a fazer também é um exercício de cidadania. Ir às comunidades, mesmo o que a DW já tem feito, é um exercício de cidadania. Tem ainda, no caso africano, os que mais subjazem, os que mais aparecem mesmo, o direito ao voto e a filiação partidária. Uhum. Ou seja, que são os dois que mais saem, mas tem a participação nas eleições. Tem ainda, vamos falar aqui também da questão dos cidadãos que manifestam-se contrários a determinada lei. Por exemplo, vamos aqui falar o caso de uma organização aqui em Angola que eu digo que tem sido um exemplo, que é a ADRA, que geralmente a quando da elaboração do Orçamento Geral do Estado, a ADRA geralmente, eu sei que eles fazem uma reunião e apresentam à Assembleia Nacional qual é a sua posição relativamente ao Orçamento Geral do Estado que está a ser aprovado. Isto também é uma das formas de participar. E aqui em Angola, pelo menos conheço o caso da ADRA, que tem feito algum trabalho nisso, indo mesmo à Assembleia Nacional. Não, aqui nós não concordamos com isso, não concordamos com aquilo. Então, são basicamente estas as outras formas de participação que, no nosso caso, têm acontecido. Sim, a minha pergunta é mais relacionada com a vossa associação. Eu queria saber como falou sobre os parceiros. Sobre os parceiros que têm, eu gostaria de saber quais são esses parceiros, não? Ou seja, enumerá-los. Desculpa, deixa só, sim, para depois ficar já de uma só vez. E. Agora bloqueou. E outra. E outra, eu queria saber se vocês já estão registrados, se já são reconhecidos. O Estado angolano sabe que vocês fazem isso, né? Por exemplo, eu conheço a ADRA, é reconhecida pelo Estado. A JPD, que também é uma associação de direitos humanos, também é reconhecida pelo Estado angolano. Eu queria saber, no facto, por teres dito, que ainda estão numa fase embrionária. E eu queria saber, sim, para depois não acabarem correrem o risco de ficarem marginais, né? Como aqui a nossa mana estava aqui a falar ainda dos movimentos revolucionários, hoje já não são muito bem vistos. É, que são conotados. Bem, no nosso caso concreto... Vamos à terminologia. Okay, no caso concreto do movimento de ações da juridica das comunidades, o processo de legalização está a ser viabilizado, nós temos os estatutos e tal, estamos a tentar consolidar o processo de legalização. Em termos de parcerias, nós temos tido uma forte parceria, por exemplo, com a DW, tem apoiado grandes projetos que nós temos vindo a desenvolver, em termos de palestras, workshops nas comunidades, sobretudo as comunidades em que nós já lá estivemos, a quando do estágio comunitário, as associações locais que nós trabalhamos com eles no processo de estágio comunitário. Portanto, tem sido benéfico para nós o apoio, sobretudo a DW, em materializar os nossos projetos. Okay, mas quando vocês falam em comunidades, quais são essas comunidades? Bem, em geral tem sido as associações locais. Sim, mas a nível de municípios, quais Sim. são esses municípios? O município de Viana, o município de Samizanga, Kazenga, e um pouquinho o município também de Cacoaco, portanto tem sido esses municípios. Ok, então basicamente dão workshops, palestras, a volta de temáticas ligadas à questão de direitos. À questão de direitos. Direitos e deveres. Okay. Porque eu dava a percepção que fosse como, por exemplo, aconselhamento. Fosse identificado a nível das comunidades situações, por exemplo, de violência doméstica, fuga à paternidade, e vocês fossem lá para aconselhar, dizer as... Não sei se a ideia também é um pouco essa, né? Assessoria jurídica gratuita, né? Não sei se essa terminologia é certa. O nosso projeto congrega também isto, né? Dar uma assistência, por isso é que o nosso movimento é um movimento de assistência jurídica às comunidades. Dar uma assistência jurídica às pessoas, sobretudo às pessoas carenciadas, né? Nesses municípios, nessas zonas suburbanas e pré-urbanas. Mas, para responder à questão do... Só que não percebi muito bem, se falava do... O colega? Ou eu? Sim, não sei. Falava em relação... Alguma questão que depois eu não percebi muito bem. Que foi. Ah, não, que era... Não, era só perceber se fazem essa sugestão. Ah, ok, certo. Mas já consegui fechar termo. Por exemplo, nós, quando... Antes de fazermos uma atividade, nós temos feito algum. Nós fizemos, sobretudo, com algumas recomendações das associações. As associações, às vezes, sentem que há necessidade de se falar sobre. Exemplamente, esse caso de violência doméstica, sentem que há necessidade de se abordar sobre isso. Então, nós vamos lá e falamos sobre esse tema. E o mesmo sucede nas outras comunidades. Quer dizer, nós não vamos já diretamente pôr a palestra. É necessário primeiro que se faça, tal como temos feito, um estudo para ver os problemas que há. Depois, na base disso, nós discutimos e abordamos sobre isso. Ok. Porque muitas das vezes o principal que se tem a fazer primeiro é informar as pessoas, porque é aquela questão que estamos aqui a falar da cidadania participativa. Porque muitas vezes nós, enquanto cidadãos, dizemos, nós temos direito. Você vai para muita gente, temos direito. Quais são os teus direitos? Não sabe citar nenhum quais são os seus direitos. Então é preciso informar as pessoas que têm direitos. Os direitos são estes, mas que também têm deveres, para que depois possa fazer, então, essa. Não, é dizer, eu acho que fui violado esse direito, mas então... Mas recursos jurisdicionais para a resolução. Para a resolução do mesmo. Os direitos foram violados. Acho que em outras questões eu fui ultrapassado. A princípio, parabenizar o Pedro e o meu colega aqui ao lado pela coragem de terem assumido uma associação com um nome forte, sobretudo quando falamos do movimento de apoio a assistência jurídica, ou seja, nas comunidades. Espera-se muita coisa, dentre elas a questão da associaria gratuita enquanto associação. Mas também há algum aspecto que eu não percebi, era tipo, há quanto tempo existem como associação? Poderia não falar dentro do quadro desse processo, ou como movimento, não é? E também saber quais são os grandes feitos até agora da associação e quais são os principais desafios. Sei que um deles é terminar o processo de legalização da própria associação. Gostaria que falassem, para além dessas ações de assistência, no âmbito das ações de assistência jurídica, como é que está a questão da criminalidade juvenil, por exemplo, se falam dessas questões. E, por outro lado, tentar perceber por que vocês limitam-se em trabalhar nos bairros onde há associações. Vejo que, bom, a associação não pode cobrir tudo também, né? Mas gostaria de sugerir que criassem planos estratégicos de circularem em outros bairros também. E se puderem fazer pesquisa, para perceber desde já o grau de conhecimento que as pessoas têm sobre os seus direitos, é fundamental. E também conseguir aconselhar as estratégias das pessoas a exercerem outros direitos de cidadania que têm, para além do voto e afiliação partidária. Se para falar do surgimento da associação, tal como já havia dito no início, surgiu em 2013, a quando da experiência que os membros tiveram com o estágio comunitário, e portanto os grandes feitos que até o momento temos tido, que, por exemplo, nós fomos em 2013 mesmo, ano passado, fomos do município de Samuzanga, acho que uma comunidade, falávamos sobre os direitos económicos, culturais e sociais, portanto, abordávamos de tal forma que levámos o esclarecimento a essas pessoas, às comunidades, sobre quais são os seus direitos económicos e sociais. Portanto, as pessoas gostaram muito das nossas abordagens, recomendaram mais temáticas sobre isso, e depois houve várias questões, vários casos práticos que trouxeram de violações de direitos económicos e tal. Então nós demos uma chega a um ponto, estávamos a esclarecer todos esses pressupostos, e portanto a informação que eles receberam valeu-lhes muito. Eu acho que esse foi um dos grandes feitos que nós tivemos. Em relação à questão de terem que atuar simplesmente em zonas onde há simplesmente associações. Sim. Nós trabalhamos tudo com as comunidades locais, porque nós inicialmente só realizamos workshops e palestras. E assim, o nosso projeto estende também dar alguma assistência jurídica. Porque, tal como disse, o projeto ainda é embrionário, só tem apenas um ano e tal. E, portanto, no momento só estamos, porque para nós organizarmos workshop, palestra, também dependemos muito das associações locais. Então, trabalhamos com as associações locais, a qual nós tivemos alguma parceria no âmbito do próprio projeto, no âmbito do próprio estágio comunitário, com associações que nós já conhecemos e visitamos e tal. Então, isso tem sido, sobretudo, as associações mesmo das zonas mais vulneráveis. Então, os problemas ligados à área do direito, nós vamos abordar, vamos lá, tratamos as questões, abordamos, resolvemos alguns casos, indicamos alguns casos práticos que as próprias comunidades apresentam. Tem uma relação com a polícia? É um parceiro? Bem, em relação à polícia, nós, nos nossos workshops e palestras, nós sempre enviamos carta para a polícia para ver se aparecessem e tal, mas infelizmente não tem aparecido, então não posso dizer se... Mas nós enviamos sempre cartas para eles, convites e tal, para a administração, para a polícia, para aparecerem no workshop, sobretudo quando nós falamos sobre a violência doméstica, portanto enviamos sempre... nas cartas, e eles infelizmente não aparecem. Uma questão relacionada com a violação dos direitos humanos, principalmente nas zonas urbanas, hein? Se for possível ainda fazer uma escolher os três prioridades, é o mais mais grave, segunda, terceira, qual será a sua avaliação dos direitos da violação dos direitos principais nas zonas urbanas, hein? Como Luanda, né? Qual é o pior? As três, hein? Quem é um que fala? Pode sim, posso falar. Assim, de modo geral, fazendo uma análise daquilo que se tem visto, posso dizer que um dos principais que podemos aqui apontar é mesmo a questão da violência doméstica, que é um dos que é pior violado, porque vem aquela questão do pai que espanca o filho até não poder mais, e ele alega que é o pai e que ninguém se deve meter na casa dele. Pelo menos eu digo, para além de estar ligado ao movimento, eu estou ligado, eu sou membro eu sou cristão católico, e na zona em que eu vivo eu trabalho com um movimento dentro da igreja que é o movimento de justiça e paz. E dentro do movimento de justiça e paz, nós temos recebido muitas e muitas denúncias. E é mesmo, e eu aponto a violência doméstica porque são os principais que pelo menos aparecem. Tem, por exemplo, um caso de uma menina que eu é que estive mesmo a acompanhar, porque até uma menina que é sobrinha de uma irmã minha, que vive agora em minha casa. Porque é uma menina que foi praticamente, três meninas que foram praticamente abandonadas da família. Não, o pai casou-se, ou seja, a mãe arranjou um outro relacionamento e o esposo não quer nada com os filhos, só quer ficar com a mãe. E a mãe praticamente abandonou as meninas, que ainda a mais velha que está em nossa casa, fez agora 16 anos. Numa casa, num bairro, acho que quem conhece o bairro Fofoca, lá longe, três meninas, uma de 16, uma de 15 anos, outra de 14, outra de 11 anos, a viverem no bairro Fofoca, sim, sim, sozinhas, e a casa em que vivem não tinha condições nenhuma. Número 1, violação de direitos de violência doméstica. Segundo, creio que tem a ver muito com a questão dos direitos do consumidor também. Talvez, e não sei se existe, não sei fazer aqui uma análise agora de uma terceira, mas a questão do direito do consumidor também é uma questão que vem porque é mesmo gravíssima por aí, porque muita gente tem os direitos violados e nem sabe como se defender e aonde defender-se. O colega tem uma opinião? Sim. Também uma das grandes violações, sobretudo neste âmbito, para além, um dos grandes problemas, para além do desemprego. O desemprego, por exemplo, tem sido um dos grandes problemas nessas comunidades, porque é geradora da própria violência doméstica. Mas tem, no seu ponto de vista, emprego é um direito humano? Direito, sim, um direito humano, sim. Okay. E os outros dois? Eu quero ser três, hein? Com o pior, menos pior. Questão ligada à terra, como é que tem tido esse tipo de conflitos? Daquilo que é o que vocês têm observado? Sim, temos alguns, também é também uma outra questão que também tem sido muito candente, que é mesmo a questão de terras, que até nós em tempos tivemos que, numa das formações disso ligado lá, isso, nós tivemos que assistir um filme que foi feito pelo Instituto Mosaico, que fala muito sobre essa questão, que é aquela de que as pessoas têm as suas terras, e de repente chega lá na sua lavra, onde tem os paus, e já tem lá um nome escrito. E basta ver aquele nome escrito, quer dizer que já é um dono daquela terra. Que é também outra. Chega lá e até uma das coisas que lá que muito abordamos é que geralmente alguém até brincou que a forma mais fácil de você ocupar uma terra em Angola é você virar general. Ou seja, você chega lá e põe General Pedro Caiombo. A pessoa que já está lá sente logo medo e já ninguém faz denúncia, fica assim, até o general não põe. Só queremos concordar que a violação doméstica contra crianças pode ser o pior. É a pior. A segunda, educação, direito de emprego. Sim, sim. E a terceira, a terra. Okay. Interessante. Ok, alguém tem mais uma questão? Acho que tem uma. Kia, sabe mais ou menos qual é, de que forma vocês podem motivar as comunidades na qual vão trabalhar ou que trabalham no que tange a participação da cidadania? Porque nós sabemos aqueles, se calhar pertencem a uma religião, não faz parte de um partido político, nem participa naquelas reuniões. Nem vota. Como exemplo, temos os nossos irmãos da TJ, Testemunho de Jeová. De que forma podem motivar essas pessoas a participar? A forma concreta que nós temos de motivar essas pessoas a participar é mesmo conversar com essas pessoas sobre a importância da participação. E depois levando sempre, e conforme eu disse, levando sempre esses aspectos que Bertolt Brecht apresenta sobre o analfabeto político e sobre o que Platão apresenta, conforme diz, o preço pela não participação é ser governado por quem é inferior. Apontando, porque nós não temos como forçar essas pessoas a participar. O que nós temos a fazer é apresentar-lhes as vantagens da participação e convidar-lhes a participar. Perspectivas para a vossa associação nos próximos tempos? Nos próximos tempos... Vossos desafios? Eu não falava quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado. Mas vai-te falar sobre isso. Sim, os desafios que temos enfrentado, sobretudo a nível técnico, ainda há muita dificuldade em termos técnicos, em termos de materiais e tal, mas estamos nos arrojados mesmo assim. Nossa grande ambição, por exemplo, nós em tempos fomos convidados para elaborar um projeto que vai ser apresentado pela ABP, e portanto o projeto Lena à Comunidade, que terá duração de um ano. O projeto está a ser elaborado nesse momento. Eu acho que daqui a mais algumas semanas nós apresentaremos a DW para poder encaminhar a BP, o projeto de lei à comunidade. Portanto, essa é a nossa grande perspectiva em relação ao futuro. Portanto, estamos a trabalhar. A BP felizmente gostou do nosso trabalho, gostou da nossa apresentação e, portanto, quero que nós façamos um projeto, apresentamos a DW e assim estamos a trabalhar conjuntamente nesse sentido. Tens umas perspectivas, algum desafio que o colega não mencionou em termos de dificuldades para vocês? Ah, em termos de dificuldades, acho que um dos grandes desafios nessa altura é mesmo lá o processo de legalização, porque conforme o colega lá atrás Virgílio, sim, essa é uma das questões que também nos pode, ainda é um desafio, porque temos mesmo que terminar esse processo para depois não corrermos aquele risco de sermos conotados como marginais e outras questões. Esse é um dos grandes desafios que queremos ultrapassar já para poder então estarmos mais sossegados. Vocês têm sentido mesmo feedback das comunidades quando vêm falar convosco em relação a isso. Qual é o sentimento quando as pessoas têm tido? Se as pessoas gostam do nosso trabalho, gostam dos workshops, por isso fazer sempre recomendações, pelo menos, só que nós às vezes não podemos chegar a todas as recomendações, porque, como sabe, a associação depende essencialmente de alguns apoios também que recebemos da GW, então Se puder numa palestra, já nós não temos como avançar pela causa também dos apoios. Então, eu peço desculpa, se calhar devia ter perguntado isso antes. Uma das minhas grandes inquietações é saber, vocês a nível da comunidade chegam nessa altura e fazem apresentações relativamente à discussão de temas muito importantes. Certo. Sobretudo para dar uma clareza no exercício da cidadania, né? Mas a nível local, para além só de palestras, vocês formam pessoas, vocês... Eu acho que a comunidade precisa, sim, uma linha da DWS, deixar a comunidade empoderar-se, ganhar poder, não é? No sentido de poder exercer livremente. Uma associação isso pode fazer tudo. Nessa ordem de ideia, se é assim podemos chamar. Eu conheço inicialmente, né? Foi por isso que nós estamos o projeto de lei na comunidade, que portanto, congrega também formação sobre direitos humanos. Portanto, está dividido em 4 módulos. Vamos oferecer formações às comunidades, sobretudo na área dos direitos humanos. Okay. Mas também temos tido alguma informação a nível da própria organização, que tem sido promovida pela EW, sobretudo, os técnicos. Portanto, tem nos ajudado também a nos organizarmos melhor. Ok. Muito obrigado mais uma vez. E desejar um bom fim de semana e sucesso então para a associação. Dizer que o espaço está aberto para qualquer atividade que vocês queiram divulgar, não só, até porque já trabalham também com a desenvolvimento da pessoa. Ok, thank you.